Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Comigo no estúdio Rogério Alcântara. Boa noite aí em Porto Alegre, Marco Antônio. Boa noite. Tá um calor aqui, e aí? São José dos Campos, Vale do Paraíba, calor, mas nem tanto. Ah, tá. Bom, a sua convidada está no ar, mas vamos fazer uma homenagem a ela. Focar um trechinho daquela... Exatamente. Isso, vamos lá. Ótima ideia, vamos lá, queridão, por favor. Antônia, aquela que foi, é e sempre será a nossa musa. Ela já está no ar com você. Uma honra, querido. Olha, a gente começou ouvindo aí um tema do filme Emanuele Tropical, que ela estrelou, foi o campeão de bilheteria, dirigido pelo Jota Marreco, e esse tema foi composto pelo grande Beto Estrada. Então, assim, o pessoal que andou em Marte nos últimos, nas últimas décadas, eu vou falar um pouquinho dela. A Monique de Gormaz Lafon é a nossa entrevistada de hoje, né? Ela é uma atriz com cerca de 80 trabalhos na TV, telona, teatro, incluindo sucessos de público como Os Machões, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, se eu não me engano, ainda é a maior bilheteria dos Trapalhões, Independência ou Morte, Eu Matei Lúcio Flávio, que eu amo, Emanuele Tropical, né, que a gente citou, Leila Diniz, telenovelas como Coração Alado, Vale Tudo, Que Rei Sou Eu, e ela também é uma das principais professoras de interpretação no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o pessoal já está escrevendo aqui para mim, cala a boca, Marco, para de falar e passa, e vamos ouvir a... Cala a boca, então, Marco Antônio. Desculpa. Então, quero dar boas-vindas à Monique. Marco, se eu quisesse ouvir você, eu te ligava, infeliz, eu quero ouvir a Monique. Monique, tudo bem? Meus queridos, um prazer estar aqui falando com vocês, viu? Uma honra. Nesse fim de mundo, nós temos que sobreviver, muita fé, muito ânimo, tem que dar risada também, tem que bater com a cabeça na parede, tem que fazer tudo. Querida, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Tem que gritar na janela... Então, eu tenho uns exercícios de teatro que funcionam. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Querida, assim, ó, antes de mais nada, queria te dizer que o cineasta foi entrevistado pela gente, até o Alberto Magno, filho do grande Jesse, mandou dizer: te amo, minha Margarida Maria e minha Lígia. Eu sei que ele tinha. Trabalho. Isso, ele te dirigiu querido, pela forma. Foi premiado até na França, no filme, né, Serpente, também, e ele obviamente trabalhou, obviamente, no Lúcio Flávio. E tem outra mensagem também pra ti, tá? O Marcos Weinberg mandou essa aqui, ó. Oi, Monique, que vida estranha é essa que separa os amigos desse jeito? Depois de vários trabalhos juntos em teatro, cinema e TV, temos dificuldade de nos encontrar, mesmo morando na mesma cidade. Saudades daquela época mais simples, menos competitiva e com mais encontros entre amigos. Vamos tentar superar essa fase terrível que o mundo passa e, quem sabe, isso vai servir para darmos mais valor à humanidade. Beijos, não, com muita saudade. Lindo, Marquinho. Marquinho é um irmãozão. Ele foi entrevistado pela gente. Mas é porque a vida mudou muito, né, Marco? Para todo mundo. Pois é. Pois é, ele... Antigamente a gente passeava, encontrava para tomar um sope, encontrava os amigos. O tempo era outro, né? A física quântica, ela explica isso. Pois é. O tempo ficou muito apertado para a nossa vida, que ficou tão corrida, né? Essa coisa de pagar a conta é uma droga, né? Não, e daqui a pouco a gente olha para trás e vê que passaram-se anos e anos, né? A gente achando que... E aí você já está no 66. Essa parte é tua, tá? Querida, é minha. Querida, assim, ó... Marco Antônio, se ela está com 66, desculpe, é uma criança. Pois é, ainda sou um bebê. Você é um bebê. Você é um bebê. Você é um bebê, Monique. Eu estou com 68 e continuamos aqui fazendo programa há mais de 40 anos. Não, e o que é bonito é que a alma não envelhece, né? O corpinho não tem jeito, mas a alma é o saber, né? É verdade. Sensacional, sensacional. Querida, assim, vamos tentar começar bem pelo começo, tá? Aqui não é consultório de psiquiatria nem nada, mas, por favor, fala um pouquinho, assim... Como é que foi a infância, como é que foi a juventude da Monique de Gormaz Lafon? Quando é que o mosquito da interpretação te picou? Eu acho que é assim, o meu verbo é eu sei, né? Eu acompanhando, eu sei, dia 9 de fevereiro e tal. Agora, eu me chamo trabalho. Então, Laboro. Desde que eu me entenda, desde menina, eu ajudava na minha casa, ajudava minha mãe, ajudava minha empregada. Uhum. Sempre ajudei com 5, 7, 10 anos. Ah, 11 anos eu já estava no palco. E de lá pra cá eu sempre vivi disso. Vivi dessa arte de uma maneira ou de outra, né? Mas lembra-se assim, de alguma performance específica de alguém que viste ou na TV ou sei lá, em cinema, que pensaste assim, tipo assim, uau! Eu acho que isso aí que eu vou fazer como não, carreira. Eu não sabia. Fui projetada pela minha mãe. Minha mãe queria ser muito bailarina. E na época, uma mulher que veio da guerra, etc e tal, da Segunda Guerra. E como ela não pôde ser bailarina, ela projetou em mim e me levou para um teste aos 11 anos de idade. Mas isso eu já tinha feito comerciais quando eu era bem pequena. Ah, é? Inclusive, me lembro de um horroroso que eu fiz, que era uma aveia quáquer que botavam para eu comer. Sentada naquela cadeirinha de criança, e a aveia estava toda embolotada. E eu quase vomitava. Imagino que nas horas de filmagem do comercial não foi nada engraçado. A gente pode rir depois, né? Não, a gente ri depois, mas eu rio porque eu acho que assim, foi um ponto, porque muitos vômitos a gente teve que engolir na vida, né? E tudo bem, a gente continua. Mas eu comecei muito menina mesmo, né? Eu não tive assim, eu tive espaços na adolescência que eu fugi pro alpinismo, fiquei subindo pedra, não falava com ninguém, era super... assim, interessante, mas assim, eu trabalhei muito, porque eu trabalhei, fiz teatro infantil, fiz teatro adulto, fiz cinema, comecei a fazer cinema, depois não tinha mercado, fui ser modelo, e por aí foi, aí fui dar aula, já estou há mais de 20 anos dando aula. Sim, querida, me diz uma coisinha assim, daria para dizer qual foi o marco zero como interpretação? Eu quer dizer, em cinema, eu vou chutar aqui que foi com o Flávio Tambellini, né, a gente até entrevistou o filho dele. Cinema. Mas assim, o teu primeiro, mas já tinhas obviamente trabalhado em teatro. Em que? Qual foi o teu primeiro trabalho assim profissional? Lembra? Olha, o trabalho que eu aquele que não tinha nada a ver comigo e que eu tive que fazer uma coisa que eu não tinha vivência para aquilo e nem tinha maturidade, nem tinha, e fui assim, foi uma substituição que eu tive que fazer de uma atriz que teve um problema. E o Alberto Magno dirigiu junto com o Antônio Calmon. Que foi um grande autor de novela. Sim. Foi esse filme, o Eu Matei o Sufrágio, onde eu ganhei meu prêmio Lumière. Mas, querida, tudo bem. A gente também entrevistou o Antônio Calmon, grande pessoa. Mas, não, mas a minha pergunta aqui é: esse, obviamente, não foi o primeiro trabalho profissional. Já tinha feito outros, isso que eu tô perguntando. Eu fiz um monte, pois eu odiei. É. Tem uns que eu odiei, mas tudo bem. Mas qual foi o teu marco zero, assim, o teu primeiro trabalho profissional? Lembra? O meu primeiro que eu adorei foi aos 11 anos, foi uma peça teatral, chamada Música Divina Música. Era uma peça musical que foi trazida da Broadway. Antes de estrear o filme A Noviça Rebelde, aqui no Rio, no Brasil, claro, Sound of essa Music. Peça existia na Broadway, que se chama The Sound of Music, Música Divina Música, isso. E que foram, enfim, foram aproveitadas 200 pessoas, foram empregadas entre técnicos. Era uma coisa, assim, tinham mais de 100 então. Pessoas no elenco, juntando com o técnico. E ali eu comecei, fiz teste para ingressar uma daquelas três, eram 7 crianças, eu fazia a terceira menina, a Brigitta. Ah, a Brigitta. E ali foi de cara, um baita, porque era maestro americano, não sei o que, sapateado, não sei o que. Enfim, era uma disciplina, era assim, claro. Uma coisa fantástica, que isso aí eu levei para a vida inteira, né? Que legal. E me diz uma coisa, quem era o diretor? Lembra? O diretor eram dois americanos. Eu não lembro, que Harry alguma coisa. Eram os mesmos, porque eles vieram de fora, né? Quando você pega um espetáculo de fora, entendi. Você é obrigado a manter o enfim, não pode mudar uma vírgula, você tem que. Inclusive o Oscar Lonstein, que era o produtor aqui no Rio, foi um grande produtor do Copacabana Palace, do Golden Room, enfim. Isso. Ele trouxe todos os cenários, os figurinos, ele trouxe tudo de lá de fora, da Broadway. De lá de fora. Perfeito. O que deu problema na peça depois foi que 6 meses depois o filme veio. Uhum. E veio com aquela febre, né? Claro. Aí apareceu um vírus da Noviça Rebelde, era uma loucura, né? Todo mundo foi pro cinema e ninguém mais ia ver os espetáculos. Claro, entendi. Até hoje, se eu não me engano, é dos 3 musicais mais vistos na história do cinema, né? Então, quer dizer, a coisa... É verdade, é maravilhoso, era maravilhoso. Enfim, aquela montagem foi... Era com Carlos Alberto. Ah, que legal. Ari Fontoura. Ai, tinha tanta gente boa. Renato Consorte. Uau! Até muita gente bacana. Querida, me diz assim, e a tua entrada, no caso, no, né, no cinema, voltando ali, foi, filmaste primeiro, foi, teu primeiro filme foi Até Que o Casamento Nos Separe, ou um uísque antes, um cigarro porque, depois? Assim, depois de Música Divina Música, é que foi o primeiro, a peça, eu fui convidada para fazer Os Pais Abstratos, que era uma peça do Pedro Bloch, dirigida pela João Bittencourt, com Jorge Doria, olha o elenco, Jorge Doria, Darlene Glória e Glauce Rocha. Tá, porque o Bloch foi um dos roteiristas, acho que do Um Whisky Antes e Um Cigarro Depois, correto? Pois é, porque aí eu fui fazer o filme dessa peça que se chama Até Que o Casamento Nos Separe. Ah, tá, tá. Que era uma... E era feito pelo Tandellini, o pai. Isso. O Flávio Tandellini. Foi logo depois do Música Divina Música, eu fiz a Noviça Rebelde, fiz Os Pais Abstratos, aí veio o filme. E como é que foi a adaptação, querida? Sim, e como é que foi a adaptação de atriz de teatro para cinema? Foi fácil? Olha, eu acho tudo muito difícil, sim. É mesmo? Mas eu adoro cinema porque é onde eu mais me identifico, onde mais eu tenho conhecimento e fico mais relaxada. Eu sou muito atenta, sou muito paranoica, sou muito... Olhou para a direita, a mão esquerda, então é aquela coisa que hoje em dia os atores não sabem nem o que, que é isso, né? Claro. É, de continuidade de cena, do seu gesto, né? Claro, para poder que encaixar que na montagem. Com aquela câmera, na frase e tal, você virou a mão. Claro. Então, se for fazer esse mesmo take com uma outra câmera, do outro ângulo, eu tenho que fazer aquele mesmo gesto, naquela mesma palavra. Claro. Perfeito. Então isso, eu tinha um domínio assim perfeito, eu sabia a continuidade de todo mundo, assim, eu prestava muita atenção nessas ações e presto até hoje. Vejo cada coisa engraçada na rua, que é de chorar de rir, de ninguém acreditar. Eu presto atenção. Sensacional. Querida, eu vou, daqui a pouco, pode ser que eu pergunte alguns filmes meio fora de ordem, tá? Ordem não, mas não tem problema, nem ordem eu tenho também, mas não. Então tá. Tem um filme, tá? Chamado Os Machões, que eu gosto muito, né? Dirigido e estrelado pelo Reginaldo Faria. Isso, o Reginaldo Faria, com Erasmo Carlos até. E foi fotografado, volta e meia até tem filmes que eu cito aqui, e quando estou entrevistando alguém, e daí eu aproveito e falo isso, né? Porque eu acho interessante, né? O meu primo fotografou. Eu, apesar do meu sotaque, eu sou piauiense, é o José Medeiros. Que legal. É, o falecido José Medeiros. Me fala um pouquinho desse José filme. José Medeiros. Isso, tem gente que até cita assim como quase que... Eu não gosto da expressão muito pornochanchada, mas tem gente meio que cita meio, quase assim como... Não, eu tenho horror a essa expressão. Pois é. Porque as pessoas confundem pornochanchada com pornografia. Com putaria, claro. Uhum. É, completamente. Né? Completamente. Isso. Então, me fala um pouquinho da experiência. Então, aí fica a chancela, que não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Eu chamo de comédia erótica, acho muito mais interessante. Os machões, me fala um pouquinho da tua experiência nesse filme. Ô Marco Antônio, desculpa só não te atrapalhando, mas não, claro. A chamada pejorativamente pornochanchada era um grito de liberdade que nós tínhamos naquela época, viu? O brabo que eu acho que caiu e ficou meio prostituída essa expressão. Ah, tá, né? Cheio de cretino para fazer isso no Brasil, né? Não, e assim, né? Dos anos 60, anos 70, começou uma produção enorme de filmes, porque, e eu ia fazendo, porque eu tinha que pagar meu aluguel, minhas coisas, claro, enfim. Claro. E aí eu me protegia. Eu sempre, quando sacava muitas coisas, eu não ficava... Eu não sou uma atriz de fazer nu, óbvio, mas não sou mesmo. Uhum. Eu vou fazer de tudo para não fazer o nu naquele filme. Uhum. O papel que tem que me comprar minha cabeça para eu me atirar e ficar nua, como eu fiquei no claro. Matheus Lúcio Flávio, entendeu? Claro. Que eu era carregada com o Jesse Valadão, isso. Nua, nos braços dele, nos jogada braços dentro dele. De um carro. É a cena mais famosa. Andava nua num camburão. Isso. Enfim, é o personagem que pedia. Claro. Agora, aquele nu gratuito que as mulheres tinham que fazer, porque a proposta na época, mulher era objeto do desejo, eu tentava pular fora. Claro. Algumas vezes eu tive sucesso, algumas outras não. perfeito, sem resto. Mas fala um pouquinho da experiência com o filme Os Machões, né, que marcou Olha, época. Marco, eu vou te decepcionar, eu não lembro. Ah, é? Tudo bem, não tudo lembro. Bem. Sem problema. Eu passo para outro, tá? No caso, ele ficou com outro campeão. Uma participação muito rápida, eu não lembro de ação nenhuma. Eu não lembro. Não, sem problema. Eu sei que eu fiz, que eu estava lá no lugar, que tinha muita gente, mas não lembro, realmente não lembro. Não, sem estresse. Então, eu vou te perguntar, então, sobre um filme, não tem nada a ver com isso, um épico histórico do grande Carlos Coimbra, né? Um filme que foi meio obrigatório para a pirralhada assistir no primeiro grau, que era na época de primeiro grau, que era Independência ou Morte. Como é que foi trabalhar com o Carlos Coimbra? Isso eu lembro porque quem me dava carona era o Tarcísio Meira. Ah, ele tá. Tinha um carro chamado SP2. Claro! Rebaixado, aquele carro baixinho. Um SP2, num carrinho igual uma baratinha, vermelho, ele que me dava carona. Lindo de morrer. E, enfim, eu acho que pra época a gente foi até muito bem sucedido, porque era muito... Muitos detalhes de roupa de época, enfim. Uhum, uhum. E o Coimbra é um cara apaixonado por cinema, era um doce, né, de pessoa. Era um, montador enfim, um conhecedor do cinema, né? Uhum. Então, qual era o teu papel bonito. Nesse filme que eu esqueci? Eu já vi faz muitos anos. Olha, eu também não sei o meu nome lá. Tá bom. Não lembro. Não, tudo bem. Eu lembro que... que eu fazia dama de companhia da atriz Maria Cláudia. Ah, da Maria Cláudia, tá. Aqui também fez, mas eu não lembro o nome. Não, tudo bem. Anos depois fizeste, né, um filme também, campeão de bilheteria, Eu, com o Walter Hugo Cury. Mas fala um pouquinho dos teus trabalhos, que eu acho que fizeste 4 trabalhos pro Walter Hugo Cury. O Eu foi maravilhoso, porque foi o primeiro filme do Walter Hugo Cury, que tinha uma chancela muito de fazer só em estúdio, em ambiente fechado. O Eu, ele partiu pra praia, né? Uhum. Pra barco, pra mar. Uhum. E a gente foi lá pra Ilha Bela. Uhum. Então era um tal de passar azeite no corpo por causa dos mosquitos. Entendi. E era com o Tarcísio também. Claro. Nicole, enfim. Nicole Puzzi, uma maravilhosa de atrizes. E eu acho que eu fiz um excelente trabalho também. Gostei muito de ter feito. Eu gosto bastante, mas também acho que eu tô primeiro com o Walter Cury, foi Paixão e Sombras, acho que depois Paixão o Eros, o Deus do Amor, com né? Com a Lilian Lemertz, olha que prazer. Como é que é? Com a Lilian Lemertz. Lemertz, isso, claro. Lilian Lemertz. E foi um filme que fechou a temporada do estúdio Souza Cruz, não. Vera Cruz, São exatamente. Paulo. Soberano do Campo, né? Foi isso. O último filme feito lá dentro. Lá dentro. Perfeito. E foi justamente contando a história do estúdio, que ele ia virar um supermercado, que isso. Ele ia virar uma coisa assim. Isso. Então, uma despedida que o Cury fez, porque início ele me parece que tinha uma sociedade junto com o irmão em relação a esse estúdio. Uhum, uhum. E foi um filme bem assim, também cascudo, porque a gente ficava o dia inteiro dentro de um estúdio filmando, uhum. Saía já era noite. Noite em São Bernardo, né? Chorar. Fizeste então, também, obviamente, Eros, Deus do Amor, declaro o eu, e depois fizeste As Feras. Fala um pouquinho, quando pensas no Walter Ugucuri, o que te vem à mente? Ah, eu amo o Walter, eu acho que foi um dos meus mais favoritos na minha cabeça. É mesmo, é? O que mais tratava bem as atrizes, tratava bem os colegas, os atores, os técnicos. Ele tinha um requinte, ele tinha uma educação, sabe? Uma coisa E o homem, né? É uma coisa que tem um lado feminino muito, muito peculiar. E, ao mesmo tempo, uma doçura. Então, ele sempre botava músicas no set, botava um jazz. Ele fazia o clima da cena para a gente poder entrar no clima da... e favorecia em tudo. Por menos dinheiro que se tinha, a gente conseguia fazer uma coisa plástica bonita. Claro, classuda. E ele sabia colocar, ele não colocava a mulher escancarada na tela, entendeu? Claro, claro. Ele sabia colocar sempre com um objeto, uma coisa de requinte, coisa que favorecia. E os roteiros eram tudo da cabeça dele, que a gente nem tinha roteiro quando recebia, já era tudo sem roteiro. E vambora. Perfeito. Deixa eu perguntar um pouquinho sobre o teu trabalho em humor, tá? No caso, nas telonas, né? Tem desde Bongo Vagabundo, que é só com o Renato Aragão, né? Do Vitor Lima. Daí tem vários, daí no caso com os Trapalhões, ou pelo menos com o Renato Aragão e o Dedé. No caso, o Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, o Trapalhão nas Minas Reis Salomão, que como eu citei, eu acho que ainda é o filme de maior bilheteria deles. Robin Hood, Trapalhão na Floresta. E eles, esses filmes, no caso, o Vitor Lima fez o Bonga. Fala um pouquinho do Vitor Lima, qual é a O Vitor fez um filme maravilhoso, mas aí eu não sei o que que... Aliás, ele fez o Vitor fez um filme, que não, nem sei se está aí no meu currículo, chamado Pequeno Polegar. Que era com Inquito. Sim. Era cheio de efeitos especiais, ele levava o filme naquela época, 40 impossível anos de encontrar. Ele levava para a Argentina, para não sei o quê. E aí houve um problema de sociedade, de produção, de cotas. E eles brigaram e o filme ficou na gaveta. Essa que é a história dele. Eu só vi o cartaz do filme. Mas me fala, e do Bongo Vagabundo, tem boa memória? O Bongo, eu não lembro muita coisa. Eu me lembro de uma cena minha com o Cláudio Cavalcante, mas pouca coisa, porque ainda era um trabalho muito iniciante meu. Tá bom. E no caso, o Aladim, o Trapalhão das Minas Reis Salomão, Robin Hood, né, no caso, e o Trapalhão da Floresta, que todos foram feitos pelo grande Josi Bugoslav Tanco, né, o J.B. Tanco. J.B. Tanco. Isso. Como é que... Esse é outro diretor querido. Esse é um outro diretor que era, ele tinha um sotaque, ele era polonês. Ele tinha uma voz de comando seríssima, parecia que você estava num exército. E era mais ao mesmo tempo, ele tinha um sorriso no olho, sabe? Assim, uma coisa que eu olhava para aquela voz séria, não acreditava, ficava sorrindo dentro de mim, né? Mas ele era muito, muito esperto, muito sagaz, muito bacana. Foi maravilhoso, eu fiz muitos filmes com ele. Sim. E eu acho que todos foram campeões de bilheteria, pelo menos, acho que dos 10 maiores filmes de cada ano. Né? Porque eu parei. Você sabe por que eu parei de fazer os Trapalhões? Pra não virar Trapalhona. Entendi. Porque eu já ia pro meu quinto filme, eu já tinha feito esquetes, muitas na TV. Sim. Com os programas dele. Programas dominicais. Fiz TV, olha... Viajamos, eu fiz muita coisa com os Trapalhões. E aí aconteceu que quando eu parei, eu falei, gente, não dá pra eu continuar, porque senão eu vou ficar lacrada com esse. Entendi, marcada com isso. Aí eu não vou fazer mais nada na minha vida, né? Entendi. E aí eu parei, aí um dia uma atriz me liga e falou assim, eu vou chamada pra fazer os Trapalhões. Você que fez, o que que você acha, Monique? Eu acho maravilhoso. Os Trapalhões vai ser o meu público de amanhã. Que legal. E foi. Os Trapalhões é o meu público de ontem, assim, vamos dizer, né? Então, hoje, uma pessoa com 60 anos, ou com 40, 50, tem ainda uma referência. Claro, claro, claro, claro. E foi muito legal. O que me projetou na carreira artística foram os filmes dos Trapalhões. Não foi a televisão. Sim, sim, sim. É a telona, não é a telinha. Sim, a telona. E, assim, a gente entrevistou, né, eu tinha até citado no início, o grande Antônio Calmon, fizeste o Matilo Seu Flávio com ele, né, que foi premiado e tudo mais, que eu acho um grande filme, e também Mulher Sensual. Que lembras desses dois, da experiência de trabalhar com o grande Antônio Calmon nesses dois filmes? Ah, o Calmon foi maravilhoso também, assim, era uma outra cabeça, né, uma pessoa mais porra louca no sentido de vamos fazer um cinema novo, uma coisa, mas maravilhoso, super inteligente, e deu trabalho para muita gente, né, porque muita gente trabalhou nos filmes que ele fez, que ele indicava. Muita gente passou por ele. Acho que a maioria das pessoas que estão hoje. E isso fizeram... antes de ir para a TV, né? Isso antes de virar dramaturgo, teledramaturgo, né? É, é verdade. Isso. É isso antes. Porque ele só muito foi antes, dramaturgo claro. Quando claro. O Collor veio e matou todo mundo, né? Claro. Aí, querida... quando o Collor veio e matou todo mundo, cada um foi tentar fazer a sua praia em algum lugar. Sim, sim, certamente. Eu fui dar aula, ele foi escrever. Alguém se suicidou, e foi assim, entendeu? Sim, sim, sim, sim. Querida, me fala um pouquinho também de um outro filme que foi campeão de bilheteria que estrelaste, dirigido, no caso, pelo Vitor de Mello, né? Por exemplo, Carlo Mossi, assim, eu me lembro que eu era muito pequeno para ver, mas eu me lembro propaganda direto, assim, cartazes, e, né, aquela sensualidade borbulhante, assim, sendo divulgada do filme que é o Gisele. O que lembra daquele filme? Olha, Gisele, foi um filme que eu fiz sem saber que era o filme. Como assim? O que era o filme. Ah, tá. Eu vou te explicar. O Carlos Mossi fica muito chateado quando eu falo isso, mas é verdade. E eu não tenho o menor problema em falar. Quando o Vitor de Mello me chamou para fazer o filme, o Mossi era o produtor, ele chegou para mim, olha, eu vou fazer um filme que vai arrebentar a boca do balão, não sei o quê, olha aqui, aí me deu 11 páginas de um roteirozinho. Olha, você vai fazer essa sequência toda com essa menina, porque é um casal homossexual inserido dentro do longa, não sei o quê, e nós vamos rodar com vocês durante 11 dias seguidos, e depois a gente continua o filme. Então eu não li o filme, eu não tinha, ele não me apresentou o filme. Aí eu fiz. Tanto é que eu não fico nem nua. Pode ver o filme que eu não fico nua. Sim, sim, sim. Por quê? Porque eu achei, já que a Alba estava nua, por que eu ia ficar nua? Entendi. Você está entendendo o desgaste da imagem? Claro, não, claro. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer com uma toalha, deixa ela que está, né, é bonitona, enfim. E ficou, e eu me poupei. Porque me incomodava, eu achava gratuito aquilo. É que o Vitor de Mello foi um diretor, assim, de filmes muito populares e era um artesão muito competente, assim, quer dizer, pelo que eu vejo dos filmes dele. Me fala como foi ser dirigida pelo Vitor. Foi bacana, o filme conseguiu uma bilheteria enorme. Sim, eu estou contando para vocês só o outro lado da... Não, sim. E o que lembras de trabalhar com o Vitor de Mello? É maravilhoso. E era um outro doce. É muito bacana o Vitor de Mello. Que legal. Muito bacana, mostra também, é um querido, um amor querido. Só que quando eu falo isso, ele fica puto achando que eu tô assim, excluindo o filme, entendeu? Não, foi um filme de uma das maiores bilheterias também. Sim. Eu sei, mas eu, quando eu vi o filme, eu não gostei do filme. Tá. Quando eu divulguei até o filme, eu fiz uma chamadinha no meu perfil ali no Face, ele já postou ali, maravilha, ele estava empolgado, pelo menos, com a entrevista que ia fazer. Então, eu acho que deveria... Mas eu acho legal a entrevista, ele é muito inteligente, o Mostra, é muito bacana, entendeu? Assim, eu só estou contando essa particularidade. Não, perfeito. Que as pessoas não ficam sabendo e que isso acontece. Aí, de repente, você está numa história que você não sabia qual era a história. Claro. Entendi, perfeito. E como naquela época a gente não tinha grandes roteiros, né? As mulheres sempre foram objetos mesmo. A gente não tinha muita opção, porque os filmes eram escritos por homens, para homens, etc e tal. A gente ou quer fazer isso, é isso. não quer fazer, então não faz. Não, perfeito, perfeito. Então era essa. Sim, Monique, me diz uma coisa, sobre dois filmes com parte de financiamento internacional que fizeste, tá? O primeiro que eu ia perguntar é um ao lado de um dos maiores atores cômicos da Itália, né? O Lando Busanca, que fizesse o Diabo na Cama. O que lembra desse filme, dirigido pelo Michele Massimo Tarantino? O Lando era um gentleman. Era um senhor maravilhoso. E assim, esse filme, ele tinha um diretor que era italiano. Michele Massimo Tarantino. Massimo Tarantini, Isso. E que tinha uma produtora, e que eu acho que ele botava a mão no bolso e produzia com a grana dele, fazia um sacolão, entendeu? E conseguia fazer o que ele queria fazer. Porque na realidade não tem grana internacional. Tinha um ator. Sim. Né, que era amigo dele, que veio pro Brasil. Sim. Aí tomou caipirinha, aí conheceu não sei quem. Maravilha. Né? Aí pronto, encantado. Eu conversei há uns dois meses por Skype com um diretor que eu gosto muito, um diretor americano, não foi no programa, foi uma conversa por Skype fora, com um diretor chamado Rick King, e ele dirigiu no Kickboxer 3. Esse era por sinal, eu vi quando eu morava nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu fui numa locadora e tava lá, Kickboxer 3, eu vi os outros dois, né? Fui locar e filmado no Brasil, Art of War, era o subtítulo. Me fala um pouquinho da tua experiência nesse filme que foi legal. Feito. Você via naquela época, não sei nem que ano era aquilo. Acho que 91, 92. Você via a diferença de um filme americano produzido aqui no Brasil e um filme brasileiro aqui. O trailer, era o carro que vinha te pegar, a cadeira que você sentava. É todo um approach que a gente não tinha aqui. Agora eu acho que tem, em algumas produções, né? Não agora eu acho que não tem nada. Mas assim, mas assim, naquela época era uma. Tinha intérprete, tinha pessoas que te ensaiavam em inglês. Claro. Então tinha uma coisa. Sério mesmo, né? Não, perfeito. Ele, eu gostei muito do diretor, eu achei ele muito bacana. Eu não falava o inglês fluente, entendeu? Sim, ele comunicava direitinho. Sim, eu até achava que ele falava um pouquinho de português, mas quando a gente conversou, o papo foi todo em inglês, e no final ele só me agradeceu, muito obrigado, porque, claro, foi pouco tempo aqui. Ele fez dois filmes no Brasil, na verdade, mas não deu tempo, obviamente, de aprender realmente o idioma. E uma coisinha assim, querida, como é que é o teu approach, a diferença do teu approach de interpretação muda muito de TV para teatro e para cinema? Claro que tem aquela coisa de, obviamente, quando está no teatro tem que falar mais um pouquinho mais alto, obviamente projetar a voz e projetar os movimentos para a pessoa na última fileira te ver. Mas tirando isso, tem outra diferença? Olha, é tudo diferente, ô Marco. Porque assim, no teatro você tem que ser over. Né? Quando eu sorrio no teatro, eu tenho que gargalhar, quase. Se eu gargalho numa tela de cinema, vai aparecer minha obturação. No dente. Entendeu? Sim. Se a gente faz a mesma performance no teatro e volta pra televisão e vai pro cinema, que é a telona, tudo fica exagerado, porque no teatro é over mesmo. Claro. Na televisão é um tom muito intimista, que isso foi colocado pelo Avancini, porque na época que ele foi pra Machete, existiam muitos atores ruins. E aí ele não sabia o que fazia para botar aquela galera nova que estava surgindo para melhorar na interpretação. O que ele fez? Ele abaixou o tom de todo mundo. Então todos os atores que vieram do teatro, tipo Edwin Luiz, Paulo Fran, a gente teve que reaprender a abaixar o tom para poder fazer a televisão. Captei, perfeito. Porque quando eu entrava em cena, e volta e meia, eu sou muito pra fora, né? E é porque dou aula também, fico muito pra fora. Eu entrava no estúdio, aí o diretor falava, Monique, menos. Entendi. Porque com menos ficava aquele papo de cozinha. Sabe? Se assim, o café tá bom, né? Ah, tá delícia. Quer mais açúcar? Não quero não, obrigado. Puxa, que bom, vai à praia hoje? É tudo isso, é só isso. Sim, quer dizer, tem a ver com contenção, na verdade, né? É tudo muito assim, como se estivesse na sua cozinha, sentado, tomando um café. Claro, entendi. O tom é aquele baixinho, e mesmo uma briga, uma coisa assim, é menos. Claro, entendi. Então você trabalha, você não trabalha com a realidade. Entendi. Você trabalha com uma coisa que diminui os seus gestos, você não pode fazer muitos gestos em televisão. Claro. Você não pode balançar o corpo, senão você sai fora de quadro. Claro. Você não pode um monte de coisas. Na verdade, é uma versão irreal. Você pode fazer um monte de coisas que você não faz na televisão. Seria uma versão irreal da realidade. Não pode andar nem 10 centímetros, senão você sai fora de foco. Entendi, claro, perfeito. Entendeu? Perfeito. Há toda uma técnica, para cada um, para cada técnica dessa, há uma técnica diferenciada. E o meu aprendizado melhor, onde eu estou melhor, para mim, é no cinema. Mas no eu estou gostando muito do teatro também, porque eu estou me exercitando, dando aulas até Sim. hoje. E me fala um pouquinho, querida, eu ia já te perguntar, sobre o teu lado professora. Como é que é isso? Como é que, assim, me parece que és muito feliz extraindo esse lado, esse talento de várias pessoas? Me fala um pouquinho O que mais me deixa feliz, porque eu me estudo todas as idades agora, a partir de 14 anos até 90 está fazendo. Uau! O que eu mais me deixa feliz são o pessoal maiores que 60. É a galera que tem alunos que estão comigo há mais de 10 anos. É mesmo, é? E já estão com 80 anos e estão comigo. Uau! É uma felicidade, porque a gente, na realidade, o teatro entrou na vida deles em diferentes momentos, né? Então, uma mulher, a maioria são mulheres, mas tem homens. É? A maioria é mulher, antigamente não tinha nem homens. Antigamente não tinha, tinha pouquíssimos homens e tinham preconceito em fazer. Entendi. Agora não, já tem mais. Uhum. Então, o que me gratifica muito é justamente ter essas pessoas e receber, porque as pessoas melhoram a sua autoestima, a sua depressão, né? A criatividade abre uma série de possibilidades de criação que elas ficam assim, ah, eu não sabia que podia fazer isso. Elas vão se descobrindo, e a gente também vai se descobrindo, entendeu? Mas a gente só fica sabendo disso se a gente for fazer. Sim, mas vês obviamente todo esse processo como até um processo terapêutico, né? Não, mas é claro, e principalmente isso, porque uhum. você faz uma catarse em vários sentidos, uhum. você pega alguns exercícios, que você faz um melange, uma mistura. Uhum. E que essas pessoas usam as temáticas do seu coração e jogam naquilo, e pronto, eu nunca falei isso, aí saio da aula assim, ufa. Então, é uma terapia maravilhosa, é uma terapia para qualquer pessoa, não é para quem quer ser ator, não. É para qualquer ser, é para a gente ser um ser melhor. Perfeito. O teatro é para a gente se olhar, se tocar, se abraçar. Uhum. Depois dessa pandemia aí, claro. Eu quero ver se eu dou uma reunião aqui na minha casa, que meu apartamento é pequenininho, eu ponho todos os meus alunos aqui bem apertados, bem aglomerados. Que maravilha! Tá, querida, assim, ó, tem algum site, algum local assim? Olha, eu tenho o meu site, se quiser entrar, tá. Lá tem umas coisas que eu coloco. Isso, para as pessoas né, poderem ficar cuidando assim que essa peste aí passar. Sair, né? Isso, para as pessoas poderem saber das tuas aulas. Eu posso deixar o celular. Claro, contato, por favor, querida. Fala aí. Da empresa que aí coloca, Sim. deixa o recadinho, dá retorno. Sim. Tá. Tá, é Rio de Janeiro, 21. Telefone 999-79-2302. Uhum. Uhum. Repete, por favor, querida. 999-79-2302. Então, tá, e o meu tem... site é meu nome, é www.monique, com Q-U-E, Monique, claro. Lafon, com D mudo, L-A-F-O-N-D mudo.com.br. Maravilha. Querida, assim, ó, eu quero te agradecer, a gente já tinha tentado outras vezes, Marco, mas pela tua atenção. Você, e graças à pandemia estamos aqui falando. A única coisa tá boa... Tá vendo as coisas boas que Olha, será que eu vou ser obrigado a olhar pro lado bom até disso? Mas, querida, assim, ó, de coração, tá? Uma honra falar contigo. Acompanhando, imagina. Acompanhando o trabalho há décadas. Eu vou mentir aqui e dizer que faz pouco tempo a gente não ficar... Apesar de que tá, é muito mais resolvida do que eu em matéria de idade. Muito mais. Então, vou dizer que... perdão. Alô? Oi. Não, estava só dizendo que acompanho teu trabalho há um tempão e quero te agradecer de novo pela tua atenção, pelo carinho com a gente, tá bom? Imagina, estamos juntos e muita luz aí para vocês, muita fé e muito fique em casa. Beijo, querida. Valeu, tá? Beijão, querida. Tchau. Tá bom, beijo grande. Beijo, tchau, querida. Tchau, tchau, queridos. Tchau. Boa noite. Parabéns, Marco Antônio. Parabéns. Que pessoa querida. Meu Deus do céu, que pessoa muito querida. Simpática, muito... Uau. Fala e com muito ótimo bem. Senso humor, né? Muito. Ótimo senso humor. Bom, vamos lá, vai. Vamos lá, então, para a pesquisa musical, gente. Já vamos quero lá. Te anos dizer 50, que o nome dessa música não precisa traduzir, não, porque eu não tenho interesse nela. Tá, mas depois só pra... Just found out today I'm only in your way. Goodbye, little darling, goodbye. Well, goodbye, little darling, I believe. Yeah. Our love was never meant to be. Well, you found someone new. There's nothing I can do. Goodbye, little darling, goodbye. Yeah. Darling, we part. Well, our love was never meant to be. You found someone new, and there's nothing I can do. Goodbye, little darling, goodbye. Yes, and I went. Goodbye, little darling, I'll miss you. Well, just like the stars will miss the sky. Well, the world gone apart. You'll always have my heart. Goodbye, little darling. Goodbye, one time. Well, goodbye, little darling. I'm leaving. Yeah, our love is only fair. I want a great big lie. I just found out today I'm only in your way. Goodbye, little darling. Goodbye. Goodbye, little darling. Oh yeah! O problema é o seguinte, gente, tá? Se o nome dessa canção fosse tipo I Love You, My Darling, or Little Darling, o João, ele ia querer saber a tradução, né? Pra eu poder dizer eu te amo e ele, obrigado, Marco. Né? Mas como a canção é tipo tchau, minha querida... Quero nem querido, saber. Então ele já não quer nem saber. Então é assim, ó, a gente tá nos anos 50, essa canção é de 59, não fez sucesso, eu acho ela, na verdade, adorável, apesar do João já não ter, já ter ficado com uma vontade só por causa do título. Não, né? não, e eu vou te dizer o porquê. Uma quê? Das bandas que eu adoro, que eu tenho paixão, é Tommy James and the Shondells. Sim. E a banda incluía Tommy James, que colocou The Shondells em homenagem ao cantor Troy Shondell. Exatamente. Ah, viu só? Pois é, esse cantor aí, Troy Shondell, ou Shondell, na verdade, ele também gravou antes com o nome Gary Shelton. E ele mudou daí o nome para Troy em homenagem ao Troy Donahue, né, que era aquele galã adolescente. E daí, no caso, daí como já falasse mesmo, o Tommy James e Dutch Shondells foi em homenagem a esse cantor que a gente ouviu agora. Essa canção aí, como eu falei, de 59, Goodbye Little Darling, não fez sucesso algum, e o grande sucesso dele, na verdade, ele dá pra dizer que ele foi um one hit wonder, né? Um cantor de um sucesso só. É uma canção de 61 chamada This Time, ou seja, nessa época ou nos tempos de agora, seria a tradução, uma canção que primeiro tinha sido gravada em 58, cantada pelo Thomas Wayne, mas só estourou, e principalmente no Reino Unido, ao ser lançada na voz desse americano. Ele tinha na época 21 anos até, quando gravou a canção This Time. E nessa canção aí que a gente está ouvindo agora, ele tinha 19 anos, que a gente ouviu agora 19 anos. O que eu posso dizer dele? A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, ficou mais de 10 semanas na lista das 100 canções mais populares da Billboard, e chegou ao número 22 das paradas inglesas. E o Tommy, esse cara teve um sucesso estrondoso, mas questão de 2 anos depois já estava esquecido. Acho que dá pra... Vamos tocar um trechinho, por favor, da canção This Time, de 61, tá, por favor. This time we're really brave. Música, então? Pois é, ele faleceu aos 76 anos em 2016, já estava sofrendo há tempos com Parkinson. Então a gente ouviu aí o Troy Chandel, que antes tinha sido conhecido como Gary Shelton. Então, por favor, para os anos 60, por com favor. Todo prazer, inclusive porque essa cantora é muito feia, viu? É. Horrível. Horrível, e essa canção é pouco sexy também. Vamos lá. Pouco sexy. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Oh, teach me tonight. Starting with the ABC of it. Blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near my just dance on me, my love. Graduation. pergunto pra você, precisava cantar? Vou te contar, essa canção, o pior é que eu adoro essa canção, não tem sucesso alguma, assim, uma injustiça, canção de 61, cantora muito mais famosa como atriz, obviamente, Anne Margaret, né? A canção, o João não me perguntou, né, o que quer dizer Teach Me Tonight, obviamente quer dizer me dá umas aulas hoje à noite, né, ou seja, me ensina hoje à noite, mas é eu a canção tô à sua que tá disposição. Falando isso, ela tá pedindo, ela na canção, João, não sou eu. Tá, eu estou, bom, pena que ela já não tá mais aqui, viu? Não, pois é. No caso, teve um hit mediano como cantora, que foi I Just Don't Understand, também de 61, ou seja, eu simplesmente não consigo entender. É uma canção de 61, vai vir um trechinho daqui a pouco. Mas ela nasceu na Suécia, num vilarejo cheio de lenhadores, perto do Círculo Ártico. O nome de batismo dela é Anne Margaret Olsen. Ela sempre quis ser dançarina, mas o primeiro trabalho dela pago foi como recepcionista numa casa funerária. Ela está viva, graças a Deus, vai fazer 79 anos daqui a um pouco mais de um mês. Ela virou dançarina em Chicago, né, e daí ela partiu para Las Vegas e logo estava fazendo parte de shows daquele do George Burns, aquele comediante que morreu com, eu não me lembro exatamente a idade, acho que com bem 100 anos, na famosa interpretar Deus nos filmes com John Denver, né, no filme com John Denver, aquele Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, né, no Brasil, no caso, a participação dele mais famosa, George Burns. Ela aparece em filmes como, obviamente, Viva Las Vegas, com Elvis, né, The Cincinnati Kid, no Brasil era A Mesa do Diabo, sobre pôquer, até com Steve McQueen. Por sinal, se eu não me engano, hoje eu acho até que é o aniversário dele, eu acho que ele estaria fazendo 90 anos. Também Carnal Knowledge, né, Ânsia de Amar, com Jack Nicholson e o grande Art Garfunkel, matando a pau como ator. Também Tommy, né, que é a ópera rock do Ken Russell, maravilhosa, com Jack Nicholson de novo, com o mega elenco Oliver Reed e tudo mais. Roger Daltrey, e ela também está num filme da produtora que volta e vento zombas, a gente fala aqui, mas é uma produtora que eu gosto, e é um dos filmes classudos da produtora, da Canon. Um filme chamado 52, era em inglês, que seria 52 Pickup, era um filme com Roy Scheider, e no Brasil teve dois títulos, Nenhum Passo em Falso ou A Hora da Brutalidade. Dá pra dizer, até críticos que zombavam dos filmes de ninja e tudo mais, da Canon diz, olha, esse com Roy Scheider é, tipo assim, dos cinco filmes dos vários que eles fizeram, que é o dos que presta. No caso, ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes, no caso, nos trabalhos que ela não apareceu como atriz, no caso, seria, dá pra dizer Meu Papai é Noel 3, Enfermeira Betty, ou Enfermeira Beth, e no seriado Mad Men. Isso entre vários outros trabalhos, vários outros filmes no qual ela, a voz dela pode ser escutada na trilha sonora. Então vamos ouvir um pouquinho, por favor, que do I Just Don't Understand de 61. Vamos. Por favor. Ainda não, peraí. Well, you call me your baby when you're holding my hand. How you can hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me. Saudade desse tempo, viu? É mesmo, vou te contar. E eu acho que a voz dela cabe a nós. Dói. Ótima voz, né? Fantástica, bonitinha, rejeitadinha. Vamos passar para os anos 70 aqui, por favor, agora para destruir corações mesmo. Vamos lá, arrebentar, pessoal começar a chorar mesmo. Vamos lá. O Renzo Mori ia se debulhar. Tá, vamos lá, eu já tô aqui por ele. Olto più però. Che spesso te li inventi solo per giustificare le volte che noi due facciamo l'amore. Ti vergogna immaginare che a volte si può fare anche solo per piacere. E questo modo di pensare mi fa spesso dubitare, e non vorrei che tu mi chiamassi amore, per paura di scoprire che lo fai solo per piacere. Sincerità, a costo di sentire volgarità. Sincerità, sacrifichi l'effetto per la verità. Sincerità, il freddo di un momento che poi ti servirà. Sincerità, a costo di sentire. Di no, è bello quando tu mi parli d'amore. Ti chiedo però di farlo solamente se quello che tu dici lo pensi veramente. Ho bisogno di sincerità. Sincerità, a costo di sentire volgarità. Sincerità, sacrifichi l'effetto per la verità. Sincerità. Marquinho. Tá, essa diva italiana aí, a Ornella Vanoni, essa canção de 78, eu idolatro essa canção, não fez sucesso algum, mais uma daquelas provas de injustiça, a gente não sabe explicar porquê, mas essa canção aí, Sincerità, obviamente sinceridade, como eu falei, de 78, ela teve vários hits, um dos maiores dela foi em 74, Stupidi, né, estúpidos no sentido de tolos, tontos e por aí, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, mas fala um pouco dessa diva italiana. Ela nasceu em Milano, né, na Itália, obviamente, é diva da música italiana, tá viva, tá com 85 anos, começou como atriz de teatro no norte da Itália, fazendo peças de Bertolt Brecht, e como era bem apessoada, virou coadjuvante de musical, de um musical jovem, num filme jovem chamado Canzoni in Bikini, uma espécie de Turma da Praia italiana. Só que, claro, com, tipo assim, com uma versão tipo assim, de Frank Avalon e Neto Funicello, só que italianos. E daí, desse filme, que custou pouco, ela passou para aqueles filmes Sword and Sorcery, os Pepla ou Peplum, aqueles filmes de cara de saiote com peitoral, filmes tipo de Hércules e tudo mais, né, com os caras com espada na mão. Espada na mão de verdade, espada na mão, pois é, e gatas gostosonas, né, em tempos mitológicos, né, ela fez um filme de até, um mais ou menos, foi Rômulo e Remo, né, foi até estrelado pelo meu Tarzan favorito de criança, o Gordon Scott, também tinha até o Steve Reeves, que, né, ficou famoso como Hércules, no elenco, e a Virna Lise, foi coescrita até pelo Sérgio Leone, antes de ficar famoso, e realizado pelo futuro diretor do original, do Django original, Sérgio Corbucci. Anos depois, daí ela participou de vários festivais da canção italiana. Ela estava se achando desvalorizada como atriz, só sendo valorizada pelos atributos físicos, e daí ela matou a pau em San Remo, com canções como Abbracciami Forte, Abbracciami Forte, né, em 65, Io Ti Darò Di Più, 66, isso Casa é lindo. Bianca, eu acho que é de 68, né, Eternità também no começo da década de 70. Ela gravou também canções do Toquinho Vinícius, Roberto Carlos, e é uma das maiores cantoras italianas de canções, de um cara que a gente gosta, eu acho que a gente citou, acho que umas 47 vezes nas últimas 3 semanas, Burt Bacharach. Nossa, né, um cara, não, até falaste pra mim, eu me lembro, a semana retrasada, eu me lembro que eu comentei contigo, mas esse cara é bom, hein, e tu até falaste, pois é, ele tem futuro, né, um cara de futuro. Tanto certo. Ele quanto o Hal David, os dois têm futuro. Isso, ele e o Hal David são uns caras sem futuro, pois tem, é. Tem. Ela pode ser ouvida nas filhas de Conheço Bem Essa Moça, que é Io La Concevo Bene, com a Stefania Sandrelli e o Jean-Claude Reali, L'Ultimo Bacio, que era O Último Beijo no Brasil, e Não Te Servicia Um Paperino, que era no Brasil um título meio grotesco, Segredo Bosque dos Sonhos. É um filme com a grande Florinda Bolcan e com Tomás Milian. E ela, por isso, a voz dela pode ser ouvida também na trilha sonora daquele 12 Homens e Outro Segredo. No caso, ela aparece, quer dizer, ela pode ser ouvida cantando em italiano uma versão maravilhosa chamada L'Appuntamento. De quê? De Sentado à Beira de um Caminho, do Roberto Carlos e do Roberto Erasmo Carlos. Então vamos ouvir um trechinho do Stupid, por favor, 74. Camminavo per strada in silenzio e sentivo alle spalle la gente che piano diceva: come tu mi tradisci e come io sono finita da sola. Poi qualcuno con tono da inutile santo era molto spiacente per me, proprio tanto, che talento sublime per fare del male che c'è nella gente. Mio Dio, che voglia di girare. Essa mulher é o máximo, Ornella Vanoni. Acho que a gente pode, querido, ir para os anos 80, então. Ah, como eu gosto dessa cantora. Ah, não, eu não sabia dessa canção dela. Como eu gosto de pique. Vamos lá. Gosto muito dela. Gosto muito dessa cantora. Acho-a fantástica. 81 essa canção, gente. Vamos lá, então, por favor. Don't get any easier. Antônio. Tá, o interessante é que entre eu pedi, né, para colocar essa canção, o João daí falou que gosta da cantora, e daí nessa fraçãozinha de segunda entre ele dizer que gostava e tocar a canção, eu fiquei pensando, quando tocar ele vai achar, o Marco me mandou o link errado, porque essa canção aí não só é desconhecida, como não tem muito a ver com o ritmo, com o tipo de música que ela faz, ela é okay. Cantora de pop rock, né, e essa canção é um reggae. Né? Mas eu não sou chegado muito em reggae, mas eu acho... Eu gostei muito, não conhecia, gostei muito, vou tocar. Pois ela a gente sente na voz dela a pegada de rock and roll, mas obviamente a batida, o ritmo, a pegada é de reggae. Ah, Pat Benatar é Pat Benatar, né? É, Pat Benatar, exatamente. O nome dela de batismo, Patrícia Angerievski. Né, de origem polonesa. O nome de batismo, o nome artístico, Pat Benatar, o nome dessa canção, essa canção de 81, It's a Tough Life, ou seja, é uma vida dura, uma vida difícil. Um dos maiores hits dela, teve vários, é Love's a Battlefield, ou seja, o amor é um campo de guerra, um campo minado. É de 83, a gente vai vir daqui a pouco um trechinho, falar um pouquinho dela. Olha, junto da Joan Jett e da Suzy 4, né, pessoal, a Suzy 4, já toquei algumas vezes no programa, ela dá pra dizer que ela é das mais conhecidas rockers, né, roqueiras em língua inglesa. Ela... como eu falei, o nome dela de batismo, Patrícia Andreevski, na verdade, desculpa pelo meu conhecimento de polonês, é quase nulo. Ela nasceu em Brooklyn, né, no bairro Brooklyn, New York City. Ela tem hoje 67 anos. Dá para dizer que ela foi, que até aquela cantora pop brasileira, Bianca, que fez sucesso nos anos 70, né, tinha dado bem que ela influenciada pela Pat Benatar. O pessoal que via Globo de Ouro, na verdade, de 70 dos anos 80, vai se lembrar. A Pat começou no início dos anos 70 a ficar mais conhecida em bares da costa leste dos Estados Unidos. Grande fã de Liza Minnelli, Judy Garland e também de filmes de terror B, de com um pouco de ficção científica. RKO Radio Pictures. Exatamente. E já também daquela pegada, já depois já entrando Corman e tudo mais, né? Ela adorava filmes de monstros nos anos 50, e para se sustentar no começo da carreira, ela gravou muitos jingles, né, muitas músicas para comerciais, para Coca-Cola, e daí em 78 ela foi contratada para gravar. Ela pode ser ouvida até no Vila Sésamo original, né, ou seja, acho que é de 69 para 70, num filme musical que fez bastante sucesso no Brasil, era um musical em desenho animado para adultos, American Pop, né, A Força do Destino, né, An Officer and Gentleman, com a Deborah Winger matando a pau, David Keith e Richard Gere, Up the Academy, que no Brasil era Rebeldes Academia, era um filme com Ralph Macchio, antes de virar Karate Kid, um filme, uma comédia produzida pela revista Mad, mas que não fez sucesso de público, que foi dirigida pelo pai do Robert Downey Jr., ou seja, pelo Robert Downey ou Robert Downey Sr. E também num filme que fez bastante sucesso, a Pat Benatar pode ser ouvida em vídeo no Brasil, que era A Lenda de Billie Jean, com a Helen Slater, futura Supergirl. Então vamos tocar um trechinho, por favor, do Love's a Battlefield. Vamos lá. essa tocou muito. Pois é, ela apesar que ela é muito mais popular na América do Norte do que no Brasil, né? Mas ela teve acho que uns 2 ou 3 hits aqui, mas nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, ela teve bem uns 10 hits gigantes. Então, é isso aí, quero agradecer a força. Na segunda que vem, então, a gente vai bater um papo, aquele papo descontraidíssimo. Exatamente. Meio como se a gente vai todo mundo sentado num sofá sobre música e assemelhados, né? Com o João, para variar, desencavando coisas assim, mas assim, com pá, né? Canções, versões que ninguém tem, de canções e versões ao vivo também, a gente, na segunda-feira. E na terça daí, o Marco de hoje, de novo no programa, tá? Quero agradecer ao pessoal escutando, agradeço a força aí, a Alexis Beraldo também, amigona, que sempre me ajuda na parte de tecnologia, pois eu sou um asno completo nisso, e um abraço pra ti, querido, e valeu pelo espaço. Olha, tá? Eu quero dizer que o nosso Davi Roque, a nossa voz padrão, disse que o nome do programa das segundas-feiras deveria ser Papo de Botequim. Porque parece um papo de botequim. Papo musical de botequim. Exatamente. Querido, um grande abraço. Beijo, tá? Um abraço ao Alcântara, ao Rogério Alcântara. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Comigo na apresentação, Rogério Alcântara. Estaremos de volta amanhã às 8 com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.